sair. Asas livres. Tava tudo lindo, tava tudo bem. Mas que pena, amor, que você já tem outra alguém. Tava tudo perfeito entre você e eu, meu bem. E você destruiu e deixou quem um dia te amou. Tá bom, você não quer atender? Eu só queria te falar que eu não quero viver a três. Portal do Arrocha. Tava tudo lindo, tava tudo bem. Mas que pena, amor, que você já tem outra alguém. Tava tudo perfeito entre você e eu, meu bem. E você destruiu e deixou quem um dia te amou. Agora.